coração, alma, mente, sã. Aqui quem rima, aqui quem rima, não é vacilão. Tentaram me derrubar, mas não me derrubaram. Ré, alta visão, sangue, muita tensão. Aqui quem rima, não é vacilão. Tentaram me derrubar, mas não me derrubaram. Tentaram me abalar, mas não me abalaram. Já fui preso, voltei, rimei, saí ileso. Com o rap eu faço das minhas ideias o arremesso, sempre no compasso da rima. É, caindo, levantando, talvez mais um recomeço. Som que ouve tipo vagabundo entorpece, liga na rádio, pede JL. E não esquece os quatro cantos do gueto, de quebrada e quebrada. Transmito amor pelo rap e o sentimento na levada. Aqui me mantém vivo, cada verso é um filho. Quem pensou que era fácil se perdeu nos vacilos. E eu não canto por cantar, eu canto pra expressar. Enquanto Deus permitir meus versos, eu vou cantar até umas horas pra dizer que é nós agora. Enquanto a gente faz história, os vermes se perdem lá fora. Eu vejo a fila na rua que segue andando, matando um por um, e os carros seguem passando. Ninguém para porque ninguém vê, não nota o que se espera, coração. Bom, hoje não brota, mas aí te liga, não esquece a nota. Eu faço porque é meu, independente da sua nota. É preciso ter fé pra vencer no amanhã. Coração, alma, mente, sangue. Quem traiu, ficou pra trás, quem prestou tá aqui. Sou guerreiro, não vou desistir. É preciso ter fé pra vencer no amanhã. Coração, alma, mente, sangue. Quem traiu, ficou pra trás, quem prestou tá aqui. Sou guerreiro, não vou desistir. Não vou desistir, vai ser difícil me pedir. Se cair, logo me levanto, eu já tô aqui. Tem vários, eu sei, que vão morrer nadando. Como guerreiro no jogo, eu continuo ganhando. Vencendo obstáculos, matando minha sede. Não sou do tipo do peixe que vai cair na rede. Adeus, proteção, fé, inspiração. Que me afaste do covarde, me livre do vacilão. Entre vermes e leão, anonimato e multidões. Na rima, irmão, esse é meu jeito de ser. Pela ordem, negou, esse é meu proceder. Na fé eu sigo adiante, desse jeito eu encaro. Sangue bom, verdadeiro, eu conheço só pelo faro. Só pelo olhar, sua atenção vem pra roubar. CD2, neguinho, eu vivo pra rimar, já tá na mira. Ré, engatilha, atira. É preciso ter fé pra vencer no amanhã. Coração, alma, mente, sangue. Quem traiu, ficou pra trás, quem prestou tá aqui. Sou guerreiro, não vou desistir. É preciso ter fé pra vencer no amanhã. Coração, alma, mente, sangue. Quem traiu, ficou pra trás, quem prestou tá aqui. Sou guerreiro, não vou desistir. Vou desistir, vou desistir. Na rima, irmão, esse é meu jeito de ser. Quatro cantos do gueto, de quebrar e quebrar. Pela ordem, negou, esse é meu proceder. Transmito amor pelo rap e o sentimento na levada. Na rima, irmão, esse é meu jeito de ser. Quatro cantos do gueto, de quebrar e quebrar. Pela ordem, negou, esse é meu proceder. Transmito amor pelo rap e o sentimento na levada. Sou guerreiro, não vou desistir.